Volvido todo este tempo, verificamos não existir uma única empresa instalada no ampliado espaço da zona empresarial. Nem tampouco no Polo da Cordinha, alvo do escárnio e mal dizer no tempo do anterior executivo, 8 anos volvidos não foram capazes de fazer melhor, nem de requalificarem a TAR ali ao lado. Pelo que os jovens continuam a sair do concelho. Exceção feita aos que vão fazendo alguns estágios na polémica e secreta BLC3 ou noutras instituições concelhias. E para além de uns pouquesitos na ADESA, na ADI ou mesmo na Câmara Municipal. Na agricultura, apesar da incomensurável festa do queijo, quiçá a maior do país, onde são gastos milhares de euros e os visitantes, na sua maioria, vêm por convite à troca de uns almoços grátis pagos por nós.